Olá, caros alunos e caras alunas do curso Álbuns Fonográficos na Cultura Brasileira, os anos 1960. Espero que todos estejam na mais perfeita saúde. E vamos hoje apresentar os temas e as atividades a serem desenvolvidos no bloco 2 do nosso curso. São eles: a indústria fonográfica brasileira nos anos 60 e 70 e a Jovem Guarda. Para compreender esses temas, é necessário a gente pensar, considerar um momento extremamente importante do pós-Segunda Guerra Mundial, em que, de acordo com um autor chamado Michael Denning, a gente viveu a Era dos Três Mundos. E esses três mundos eram o mundo capitalista, o mundo socialista, comunista e o terceiro mundo. E o importante desse período é exatamente a maneira como o capitalismo se torna uma força hegemônica mundial de uma vez por todas, né? E vai se espraiando para todos os cantos mais recônditos do mundo. E esses cantos mais recônditos do mundo muitas vezes estavam vivendo ou tinham vivido na condição de colônias dos países centrais. Então, o desafio foi sempre o de vencer esse atraso crônico, original, dos países de passado colonial. E nesse período a gente vai ter muitos movimentos de independência, definitivamente de independência colonial. E aí esses países vão ter esse desafio de se desenvolverem, de se modernizarem, de ultrapassarem limites e se constituírem como nações autônomas. Esse era o caso da América Latina, era o caso do Brasil. O Brasil tinha vivido já uma primeira onda de modernização, de desenvolvimento, de industrialização, de constituição de uma indústria pesada, uma indústria de bens de produção para constituir indústrias, para produzir energia e para definitivamente trazer o desenvolvimento nos anos 30. Então, o que a gente vai ter no pós-guerra e sobretudo nos anos 50, inclusive eu deveria ter me referido a isso no podcast passado, no número 1, né, no anterior, porque eu tinha que ter lembrado dessa questão da fase do desenvolvimentismo que o Brasil vive nos anos 50, principalmente no governo Juscelino Kubitschek, dos famosos 50 anos em 5, né, o desenvolvimento ser potencializado ao máximo, e a chegada da indústria automobilística no Brasil, que é de fato um marco, né, os automóveis sempre foram os símbolos do desenvolvimento, do asfalto, da eletricidade, da mecânica mais desenvolvida, e as estradas levando as mercadorias, etc, etc, as cidades crescendo, a vida urbana, as metrópoles surgindo. Então, todo esse referencial, essa mudança, né, a tentativa de deixar para trás um passado rural, e como dizem alguns autores, arcaico, para ingressar definitivamente na modernidade, mesmo que ela seja uma modernidade tardia. E a bossa nova, e daí por isso que eu dizia que seria interessante eu ter lembrado disso no podcast anterior, porque a bossa nova é produto dessa transformação, dessa modernidade tardia, desse encontro de culturas, dessa expansão dos horizontes nacionais, ao mesmo tempo, por outro lado, uma valorização da dimensão nacional por meio de uma proposta musical diferente. Em contraposição a esses dilemas do terceiro mundo, as nações de capitalismo avançado viviam, nessa altura, nos anos 50, sobretudo, um boom do consumo de bens duráveis. além dos automóveis, toda sorte de eletrodomésticos, de gadgets, aparatos automatizados para a vida cotidiana. Nas grandes cidades surge uma cultura urbana e das classes proletárias e médias, os jovens entram no mercado de trabalho. E é nesse clima que surge o rock and roll, o resultado de um encontro de várias referências culturais, por um lado americanas e por outro inglesas. E vai se tornar um grande marco da música e da cultura juvenis de língua inglesa e de todo mundo. Como disse certa vez um produtor musical, se tem eletricidade, asfalto e automóvel, tem rock and roll. E é por esse caminho que o rock vai se expandir para os quatro cantos do mundo. A Jovem Guarda será, em certa medida, a expressão desse movimento entre nós. Todas essas questões nos interessam porque a indústria fonográfica no Brasil vai ter uma grande expansão nesse período, nos anos 60 e, sobretudo, até meados dos 70. Ela vai ter uma expansão distintíssima, assim, muito, muito marcante. Só que ela não pode ser entendida de maneira isolada. Porque, por exemplo, em termos da cultura industrializada, vamos dizer assim, a gente tem desde o começo do século a indústria do disco. A primeira fábrica de suportes fonográficos, no caso cilindros e os primeiros discos, é de 1912. É impressionante como, no caso brasileiro, e na América Latina a gente só vai ter um mesmo papel desempenhado pela Argentina, nessa vanguarda da produção de discos, é que exatamente esse business ele chega muito rápido, ele chega 10, 12 anos depois dele ter se instaurado nos países centrais, onde inclusive eles surgiram, né? Então, a gente teria uma tradição de produção fonográfica, por exemplo, um grande salto é dado nos anos 20, com a chegada das gravações elétricas. Então, isso potencializa grandes empresas como a Victor, a Columbia, vem se instalar no Brasil, surgem ídolos como Carmen Miranda. Então, nesse processo, e é o que aquela época? Exatamente o momento do modernismo, o momento em que a questão da modernização e da modernidade viram pauta nacional, de uma maneira ou de outra, com um projeto da burguesia cafeeira, etc, etc. Outros setores que se desenvolvem com bastante agilidade no Brasil, no que diz respeito à produção de produtos culturais, vamos dizer assim, é o cinema, principalmente a partir dos anos 30, de maneira bastante tímida, mas aí a partir dos 40, a produção já ganha um pouco mais de volume e destaque. O rádio comercial funcionou desde meados dos anos 20, a partir mesmo dessa revolução revolução elétrica, vamos dizer assim, né, no que diz respeito aos meios de comunicação. Claro, uma imprensa já existia, as editoras já existiam, né? O que acontece, a novidade que resulta dessa nova onda de desenvolvimento pós-50, é exatamente o desenvolvimento da televisão, que está atuando comercialmente no Brasil desde 1950, mas atuando de maneira tímida durante toda a década de 50. Nos anos 60, há um forte estímulo à produção de bens de consumo duráveis, o que vai permitir que, aos poucos, a televisão se popularize, assim como o rádio passa a estar em uma grande porcentagem dos lares brasileiros. Esse circuito vai, portanto, sendo aumentado com o desenvolvimento do setor publicitário. Então, muitas agências de propaganda, como se dizia, e marketing, vão se aliar ao mercado editorial, que tem também uma expansão, revistas criadas para vários tipos de público, ligadas ao setor musical, às atrações de TV, a vários tipos de público, formando, portanto, um grande circuito produtor de mídia. Eu pude comentar, mesmo que rapidamente, no podcast anterior, que o governo militar, que assume em 64, vai dispensar uma especial atenção ao desenvolvimento dos mídia, a comunicação via satélite, a partir de preocupações com a questão da segurança nacional, vai abrir espaço para a vinda de muitos veículos internacionais, multinacionais já de comunicação. Isso vai funcionar muito com relação à TV e também com o setor fonográfico. Então, muitas empresas que não estavam atuando no Brasil ainda, internacionais, elas chegam, se instalam. Essas empresas internacionais, elas vão trabalhar, essas grandes empresas, elas vão trabalhar sempre numa lógica dúbia, né? Ou dupla, melhor. Elas trazem um catálogo vasto de música popular internacional, que elas trazem para cá e reeditam a partir da customização de capas e rótulos, etc. E ela vai também prospectar talentos locais e formar castes de artistas nacionais como uma estratégia de legitimação da sua própria atividade. Claro, mas não só isso, exatamente para fazer o business girar, não é? Então, nesse sentido, uma primeira característica desse período que vai do começo dos anos 60 a meados dos anos 70, mas sobretudo a partir da metade da década de 60, é que a partir de uma movimentação cultural e política grande que acontece no pré-64 e depois de maneira um pouco mais contida, de 64 a 68, mas ainda bem efervescente, muito dessa produção desse período, já ligada à bossa nova, depois há uma segunda bossa nova que se chama de bossa nova engajada, e, sobretudo, com relação à jovem guarda, esse movimento que vai nos ocupar também nesse bloco, há uma grande movimentação cultural. Então, esses artistas vão ser contratados, vão gravar seus discos e vão pôr para circular um conjunto autorreferente de setores dessa mídia. Quando eu apresentar a Jovem Guarda, eu vou ter a chance de explicar melhor como é que isso funciona. Funcionou, né? E passou a funcionar, e funciona de certa forma, mudadas variantes até hoje. Então, naquela altura, quais eram as estratégias fundamentais da produção fonográfica? Então, aliás, eu esqueci de me referir a uma taxa relativa a esses 10 anos, meados de 60, meados de 70, a indústria fonográfica brasileira cresceu 400%. Né? Isso é bastante. Então vamos pensar nessas estratégias postas aí em curso, que estão inclusive tratadas por mim nesse capítulo que eu postei para vocês. Então, a montagem dos castes nacionais, de artistas nacionais, principalmente esse que veio a ser chamado de MPB, Música Popular Brasileira, né, com os grandes nomes, Chico Buarque, Tom Jobim, João Gilberto, depois um pouquinho mais adiante, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Nara Leão. Então, esses grandes nomes vão fazer parte desses castes, né? Então surge também uma mentalidade empresarial, que essa é uma novidade do período, estudado por alguns autores, como por exemplo Enor Paiano. Então alguns empresários surgem para administrar a carreira desses músicos, por um lado, e, por outro, administrar as gravadoras, atuarem como produtores artísticos, coordenadores artísticos, produtores musicais. Então, portanto, passa a haver um tipo de coordenação do desenvolvimento dessas atividades, né? Uma outra questão é a presença cada vez mais forte do LP, do long play, os álbuns que nos ocupam, é, como um formato, um suporte, um formato cada vez mais hegemônicos no comércio, na produção de discos, não é? Eles vêm disputando lugar, portanto, com os compactos, que são aqueles discos pequenininhos, não é? Que poderiam ser duplos ou simples. Eles eram usados largamente para testar artistas, né? Isso avança nos anos 70, mas depois vai perdendo cada vez mais força. Testar em que sentido? Havia lá um artista que interessava, que prometia ser um sucesso, então os empresários gravavam em compactos e distribuíam nas rádios, faziam campanhas publicitárias, divulgavam, e se percebessem um retorno, que aquilo interessava, esses artistas eram contratados e provavelmente poderiam gravar LPs. O LP, claro, trouxe outras mudanças, né? Como você cria um artista, não é simplesmente um cantor, né? Você, do ponto de vista da carreira, do ponto de vista da produção fonográfica propriamente dita, do produto disco, né? Os discos podem ser melhor trabalhados e ganhar aquele contorno que a gente vem conversando, como álbuns conceituais, álbuns pensados detalhadamente, como, e aí narrativas, a gente, eu até gostaria de retomar o assunto já tratado anteriormente e colocar umas aspas nessas narrativa, né? Porque é lógico, é uma narrativa totalmente particular, né? Porque ela é musical, sobretudo, ela ganha, na grande maioria das vezes, as letras. Então, portanto, é esse conjunto dos efeitos dos músicos que participam, de todo o processo de produção, é que poderia oferecer uma narrativa. E daí, como eu disse para vocês, e eu quero ver, estou muito ansiosa de ver os primeiros exercícios de escuta e reflexão, para ver como vocês perceberam isso, porque a questão dessa narrativa, ela é muito aberta, né? O artista pode ter se dedicado a oferecer uma determinada via, mas a maneira como cada ouvinte vai acessar isso vai variar enormemente, para começar, do seu próprio repertório e interesses, né? E condições de acessar de uma forma ou de outra esse material. Certo? Só um parênteses. Voltando então, portanto, às características da indústria fonográfica, a gente tem também uma forte presença da música estrangeira durante os anos 60, né? Em termos de música popular, vai ser notada, em diferentes medidas, a presença da música latina, ora em nova safra, assim como a francesa, a italiana e, de maneira crescente, a americana, de vários gêneros e estilos, com destaque para o rock, que naquela altura não era rock, era rock and roll. Portanto, a última característica é essa interação com o conjunto dos mídia, né? Então, a indústria fonográfica potencializa a atuação dos artistas, que vão estar mais presentes na televisão, que vão ser mais retratados pelas revistas, que vão tocar, ter as suas músicas tocadas no rádio e, portanto, vão vender discos, vão vender a sua imagem, como a gente vai ver com relação à Jovem Guarda, vão vender revistas e, fazendo uma grande orquestração entre esses setores todos, a propaganda, o marketing, os publicitários, que chegam também a partir de multinacionais, essas multinacionais elas vão estar mais presentes no fim da década de 60 e nos anos 70, mas elas instalam seus escritórios no Brasil e põem um grande circuito de publicidade em vários canais para circular. Podemos dizer, então, que esse movimento chamado Jovem Guarda, ele expressa a chegada do rock and roll no Brasil a partir de produções locais, mesmo que durante um bom tempo essas produções tenham sido feitas essencialmente a partir de sucessos estrangeiros que foram regravados em versões, muitas depois, por exemplo, no período da atuação dos Beatles, isso continua a acontecer muito fortemente, e ganhou distinção os artistas que se organizaram em torno do Roberto Carlos, que era inicialmente um cantor, um crooner, cantor ligado ao samba-canção, e ingressa no rock no começo da década, a partir do seu encontro com artistas que vieram a ser muito conhecidos, cada um em sua área, como Erasmo Carlos, que vai ser seu parceiro, Tim Maia, Jorge Benjor. Foi exatamente uma dessas versões, chamada Splish Splash, que fez com que eles estourassem, no caso a dupla Roberto e Erasmo, né? Inaugurasse uma carreira de absoluto sucesso, sucesso que foi se transformando e crescendo durante todo o tempo até hoje. O som da Jovem Guarda era feito de canções, padrão de 3 minutos, né? Em geral, de temas amorosos, encontros, sofrimento de separação, amores não correspondidos, e depois eles agregaram, conforme as coisas foram se desenvolvendo, situações tipicamente urbanas, o broto, o automóvel, o dirigir em disparada, estou usando aqui as palavras do Zé Roberto usando o texto do curso, o parar na contramão, sempre as metáforas sempre ligadas à questão do automóvel, que era uma fixação, né? Uma fixação do momento, né? Tinha isso naquela altura, né? O começo da indústria automobilística e tudo mais. Tem um sucesso, né? Do Roberto, que é Calhambeque. Enfim, o que vai de fato colocá-los na cena é o programa Jovem Guarda, programa de TV, apresentado pelo Roberto, Erasmo e Vanderléia, em que eles cantavam os seus sucessos e traziam outros músicos que acabaram sendo bastante famosos também nesse período, ligados ao movimento, como Vanderlei Cardoso, Gerry Adriani e Ronivon. Esse programa Jovem Guarda, vocês vão ver no texto do Zan, que um esquema absolutamente profissionalizado de publicidade foi posto em ação. A ideia era exatamente a da construção de um ídolo, o Roberto Carlos, a partir de um esquema de divulgação de suas obras, da sua imagem, em revistas, como era o caso da Intervalo, no rádio, na TV, claro, pelo programa Jovem Guarda, em todos os canais possíveis e imagináveis, até, por exemplo, a venda de roupas, que eles usavam, porque havia toda uma montagem, né, para parecerem modernos. Uma grife de roupas foi criada, até álbuns de figurinhas de artistas, por exemplo. Então, um grande esquema promocional foi posto em ação. O programa Jovem Guarda ficou no ar até 68. O Roberto Carlos chegou a participar de festivais, inclusive com músicas que não eram exatamente da Jovem Guarda, é uma passagem interessante essa, que depois a gente vai discutir com relação aos festivais, e estabeleceu uma carreira de sucesso, sendo um dos grandes representantes da música romântica do mundo. Então é esse um apanhado geral dos temas que estão envolvidos nesse bloco 2, uma grande síntese. E com relação às atividades, vocês veem que na bibliografia básica a gente tem dois textos e é fundamental que vocês leiam esses dois. Eles são de temas diferentes, cada um abordando uma das dimensões que a gente está tratando, por mais que vocês usem apenas um para responder às questões. Então, eu espero que essa obrigação de responder às questões não limite a leitura de vocês desses dois textos que são, de fato, fundamentais. Claro que o da bibliografia complementar é também um texto importante, de um outro pesquisador da indústria fonográfica. Ele traz dados um pouco mais detalhados sobre os anos 60. Eu falei que a gente estende um pouco para os 70, porque esses dados da produção e do consumo da indústria fonográfica ficaram disponíveis a partir dos meados de 60 só. Então, alguns pesquisadores conseguiram compilar dados esparsos para um período um pouquinho anterior a esse. E com relação às atividades propriamente ditas, então eu escolhi um álbum do Roberto Carlos para a gente escutar no exercício de escuta e reflexão. É claro que o interesse é exatamente oferecer para vocês uma mudança de conteúdo bastante distinta, né, do que vocês, claro, têm a partir do Chega de Saudade, que tem uma concepção estética, uma proposta musical extremamente particular e inovadora. E, por exemplo, a mudança que a gente encontra a partir de um mesmo formato ou uma forma fonográfica, que é o álbum, para um outro gênero musical, com uma outra proposta, com um outro universo cultural para ser apresentado. Escolhi também dois recursos audiovisuais, um filme que tem o mesmo título do álbum, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. É uma chance da gente ver esses artistas desse movimento em ação numa trama fictícia, mas bastante reveladora da sua proposta. Também poder perceber a sociedade da época sendo retratada de maneira real. E um outro vídeo que é feito a partir de imagens dos programas e das apresentações dos artistas na Rede Record, feito pela Record. Excelente material que vocês não podem perder. Então, por hoje é isso. Espero que vocês continuem aproveitando o máximo o nosso curso. E até a próxima semana.